En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Brasil. Piano, falou que era aquele um das quebradas, o santo de cama das mal amadas. Alguém do centro perguntou seu ponto, aí o santo lhe respondeu: meu ponto é qualquer um, com bicheiro e táxi, zaraque, zaraque, zoroque. Thank you.

Cachas, bumbos e trompetes. Contacto Brasil. Nas peripécias do amor tem maluquices que eu fiz, teimosa. Os argumentos que eu dei pifaram. E as previsões que eu lancei falharam. Quando se trata de amor, saber perdoar, teimosa. Mas se quer infernizar meu sossego, juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus. Que eu fiz, teimosa. Os argumentos que eu dei pifaram. E as previsões que eu lancei falharam. Quando se trata de amor, saber perdoar, teimosa. Mas se quer infernizar meu sossego, juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Leva o rio, leva o rio devagar. Vai correndo tão macio, deslizando para o mar. O amor é meu navio, pra contigo navegar. O amor é meu navio, pra contigo navegar. Vai, correnteza, leva embora essa tristeza que em meu peito transbordou. Vai, correnteza, e me leva bem depressa pra encontrar o meu amor. Correnteza, leva o rio, eu também quero levar pra bem longe esse vazio que em meu peito quer morar. Ser feliz é um desafio, mas a gente chega lá. Ser feliz é um desafio, mas a gente chega lá. Vai, correnteza, leve

abrimos companhia ou força a solidão. Ah, lenda, sereia do mar, Iemanjá e renda. Ah, mantra, me leva pra ver seu orixá me esquenta. Sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia, a lembrar Iaranua. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Iemanjá, água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Estendido em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido em minha rede, acalmando a muita sede. Aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Oh, iaia, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Cansaços que anda Iara Iemanjá. Oh, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara e Iemanjá. Contacto Brasil con Oscar García de Rosa. Yo.